minha palavra, a rima quebra tudo. A voz do favelado escurecendo teu futuro. Espírito da guerra na favela ainda resiste. Do lado podre da cidade o rico assiste. Minha palavra, a rima quebra tudo. A voz do favelado escurecendo teu futuro. Espírito da guerra na favela ainda resiste. Do lado podre da cidade o rico assiste. Gravando independente nos estúdios favelado. A voz e o microfone segue o ritual sagrado. É sentimento armado, mixado na quebrada. Pra quem se identifica na trincheira mostra a cara. Tem honra nas palavras, não se ilude no mundão. Me disse não brotou o rancor no coração. Sente só a dimensão da desgraça que foi feita. O falso herói branco tingindo a pele de preta. A tática perfeita do espírito leproso. Me olha na maldade, falsidade eu vi no rosto. Se joga, cresce o olho, não afeta meu valor. Programa de TV aqui no Compra Rimador. Minha palavra, a rima quebra tudo. A voz do favelado escurecendo teu futuro. Espírito da guerra na favela ainda resiste. Do lado podre da cidade o rico assiste. Minha palavra, a rima quebra tudo. A voz do favelado escurecendo teu futuro. Espírito da guerra na favela ainda resiste. Do lado podre da cidade o rico assiste. Minha palavra, a rima quebra tudo. A voz do favelado escurecendo teu futuro. Espírito da guerra na favela ainda resiste. Do lado podre da cidade o rico assiste. O monstro rimador viciado no armamento. Debaixo de 40 graus fez o juramento. A cidade triste, meu sonho virou guerra. De quebra favelado, o espírito que gela. Meu mundo não tem trégua, a revolta transparece. A justiça, o amor, por aqui desaparece. Na febre vou pra noite marcar meu território. A madrugada é suja, é vingança nos olhos. É cheiro de velório, é lágrima na terra. Moleque pé no chão, monstro louco da favela. O herói chorou na cela, preta velha inconformada. Sabe o que é sofrer, gosto amargo da desgraça. Disfarça, disfarça, tu é rico, não entende. Tua casa tem piscina, teus moleque sorridente. A tua cerca elétrica não protege nada. Segurança, Rottweiler, estraçalhado a bala. Causador do meu inferno, magnata do dinheiro. Quer ver as faveladas se acabando nos puteiros. Quer ver preto morrer de overdose de tiro. Assiste na TV de plasma o genocídio. Minha palavra, a rima quebra tudo. A voz do favelado escurecendo teu futuro. Espírito da guerra na favela ainda resiste. Do lado podre da cidade o rico assiste. Minha palavra, a rima quebra tudo. A voz do favelado escurecendo teu futuro. Espírito da guerra na favela ainda resiste. Do lado podre da cidade o rico assiste. Minha palavra, a rima quebra tudo. A voz do favelado escurecendo teu futuro. Espírito da guerra na favela ainda resiste. Do lado podre da cidade o rico assiste. De madrugada no barraco eu acordado, escrevendo meu trajeto, pensamento complicado. Preciso disso aqui, nessa selva de concreto. A caneta deixa as linhas devorando meu caderno. Viver sentindo o peito, coração acelerado. Mundo louco, carniceiro, sempre quer te ver por baixo. Derrota que foi muito, eu sigo na quebrada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. Opa, não é coisa de fada, é contraste, é verdade. É o ódio que eu sinto dos playboy no Riverside. Roupa cara, tênis Nike, alimento uma família. 2000 conto dessas porra, paga a cirurgia da tia. Iludida com a justiça, massacrada pelo poder. O governo parasita, o homicida, HUT. Vai, abus, vai pra ver quem se armou pra te cobrar. Vai, abus, vai pra ver, a besta vai te devorar. Vai. Minha palavra, a rima quebra tudo. A voz do favelado escurecendo teu futuro. Espírito da guerra na favela ainda resiste. Do lado podre da cidade o rico assiste. Minha palavra, a rima quebra tudo. A voz do favelado escurecendo teu futuro. Espírito da guerra na favela ainda resiste. Do lado podre da cidade o rico assiste. Minha palavra, a rima quebra tudo. A voz do favelado escurecendo teu futuro. Espírito da guerra na favela ainda resiste. Do lado podre da cidade o rico assiste.